Sou da linha de Umbanda, vou no babalaô para pedir pra ela voltar pra mim, porque assim eu sei que vou morrer de dor. O que acontece quando estou